Sem te conhecer, na minha vida não via uma razão de ser. Por muitos caminhos eu tentei me socorrer, mas não pude entender quanto errei. Quando te encontrei, vi que achei na vida um verdadeiro rei. Todas as honras e louvores eu te dei, a minha vida eu recuperei. Agora vou cantar o teu nome. Estou aqui, Senhor, minha vida é como a tua luz, e nada nesse mundo vai separar meus braços desse teu amor. E tudo vai mudar, a vida vai mudar, pra quem te encontrar, Jesus. Vi que achei na vida um verdadeiro rei. Todas as honras e louvores eu te dei, a minha vida eu recuperei. Agora vou cantar o teu nome. Separar meus braços desse teu amor, e tudo vai mudar, a vida vai mudar, pra quem te encontrar, Jesus.